exatamente do jeito que eu sou. Entra na sua mente como ninguém entrou, e assim completamente. E se preciso for assim sem precedente, te dar o meu amor assim completamente. Ouço o coração, ouço a sua voz pedindo, mandando. Quero o seu amor, quero o seu calor queimando meus braços. Sou quem eu sou, vou por onde vou, seguindo seus passos. Só para você, vivo pra você, gritando, te amo. Pegar seu corpo intacto no abraço, encostar em mim, chegar ao ponto de impacto exato, então repetir. E assim completamente, do jeito que eu sou, entra na sua mente como ninguém entrou. E assim completamente, e se preciso for assim sem precedente, te dar o meu amor. E assim completamente, do jeito que eu sou, entra na sua mente como ninguém entrou. E assim completamente, e se preciso for assim sem precedente, te dar o meu amor assim completamente. E assim completamente, do jeito que eu sou.